Ponte Vera Branca. Durante geral, autorizado a linha da pista no 0,150 graus 089. A linha da cola, dono 09973. Boa noite, Azul 5001, Ponte Espera, então ainda. Azul 5001, autorizado a linha, manter o sistema 0. Autorizado a linha, manter o sistema 0, 0. Controle Salvador, Sideral 9973, boa noite, vai cruzando 1900. Sideral 9973, boa noite, completo radar, se você é no nível do voo 360, autorizado direto Lida. 360, direto Lida, 9973. Controle Salvador, boa noite, Bono 354, cruza 220 para 150 com a Uniforme. Bono 354, boa noite, autorizado direto Duna, desça para o nível 050. Direto Duna para o 050, Bono 354. Autorizado a decolar, pista no 0, ventona 60 grau 08. Autorizado a decolar, está no 0, 0, 0, 0. Salvador, Sané 6224.0 da 10 pronto. Autorizado em área decolar, pista no zero, ventando 60 graus, 089. Autorizado a linha e decolando 10, janela 6224. Azul 5001, decolou os 33, janela 20, decimal 8, bom voo. 308, bom dia. 5001. Controle azul 5001, decolou, bom dia. Azul 5001, boa noite, contato radar, chegou para o nível de voo 3200, 30 direto Leda. 320 direto Leda, azul 5001. Federal 9973, sendo centro Recife, 128.35, alterne 125.1. 125.1, 9973, obrigado, tenha uma boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Chanel 6224, decolou? Chanel 6224, boa noite, contato radar, soletário nível de voo no 90, autorizado direto Conde. 90 direto Conde, 6224, obrigado. O Chanel 6224, autorizado direto ao Romeu 363. Alfa Romeu 363 pro 6224, muito obrigado. Loma 354, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 6, autorizado em LSX-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, 10 no 6, autorizado X-Ray da 10, reporte estabilizado, Loma 354. Salvador, azul, passo 959 no ponto de espera e pronto, vai ingressar via Charlie. Gente, azul 459, autorizado, a linha área decolar, pista no 0, vento no 50 graus, 8 mais. Autorizado, a linha área decolar, 4959. 001. Azul 5001 autorizado, direto Mótiva. Mótiva, obrigado, 5001. Salvador, Chile 6224, solicita nível final 230. Chance, Chile 6224, aguarde. Salvador, boa noite, 6212, informa tal, elevado. Chile 6212, boa noite, autorizado direto Duna, do separo nível 050. Direto Duna 050, 6212. Dois, dois, quatro, autorizado nível final 230. Final 230, 6224. Azul 5001, centro Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 2835, 251, azul 5001, bom dia. Controle Salvador, azul 4959, bloque 1 alfa. Azul 4959, boa noite, contato radar, chegou para o nível de voo 140, autorizado direto bloco. Ascensão 140, direto bloco 4959. Torre Salvador, boa noite, Rio 5972, aproximando o ponto de espera da 10, pronto. Baixo 5972, autorizado a alinhar e manter, pistão 0. Estamos autorizados a alinhar e manter, 10, Rio 5972. Azul 4959, autorizado pelo controle Léo, direto IUNEP. Direto IUNEP 4959. 5972, alinhado, pronto. Autorizado a decolar. Pista 0, 70 graus 08. Feio decolou perfil Sango 1. E o 5972, contato radar decolagem, suba para nível de voo 360. Após 2000 pés, voe direto Leda, após Leda Doclo. 3000 Leda Doclo, ascensão 360, 5972. 3000 pés, e o 5972 é presente direto Leda após Leda Doclo. Gente, voando Leda após 2000. A descida que na 6224. Canal 6224, desço mantém nível de voo 140. 140, 6224. 974, próximo a ponto de espera, 1-0 na frente. Boa noite, 5974, alinhado decolar. Pista 1-0, vem todo 60 graus, 08 nós. Alinhado decolar 1-0. No ILS, 354. Bono 354, completa o procedimento ILS Extension na torre 198, decimal 95. 118, 95, 9354. Oxenem 6212, desça para 2000 pés, ajuste 1016, autorizado a procedimento ILS Extension, pista 10 de Salvador, reporte estabilizado. Descendo para 2000, ajustado 616, autorizado ILS X-Ray, dono 0, Oxenem 6212, ajustado 616. Aguarde, está livre, ventando 60 graus com 62 de nós. Aguarde, está livre, só confirmando, a pista altera em toda a sessão. Afirma. Salvador, muitíssimo, boa noite, Azul 2774. Boa noite, Azul 2774, mantenha a ponta de espera. Lateral, ponta de espera, 2774. Via 224, mantém a descida para nível de voo 140, está a 72 milhas nordeste do VRB Salvador, serviço radar encerrado. Chame controle Aracaju na frequência no 20.3. No 20.3, com controle Aracaju 6224, boa. 4, vento no meio 0 graus com 7 nós, pouso autorizado, pistão no 0. Freeway pouso no 0, 1, 3, 5, 4. Viu? Sim, deu com os 48 burguês. Obrigado. Olhe, Salvador, boa noite. Rio 5974, cruza 2000 em ascensão na sua escuta. Rio 5974, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340. Após 2.000 pés, voe direto Leda, após Leda, Motiva. Já cruzou 2.000, está voando Leda, após Motiva, Rio 5974. Rio 5972, chame Recife 128 decimal 35, alterna 125 decimal 10. 2835 25105972, boa noite. Obrigado e boa noite. Controle Salvador, muitíssimo boa noite, azul 2, 774. 74, boa noite, está sob contato radar, se vou para nível de voo 180. após 2000 pés, foi direto Coral. Uno 80, após 2000 pés, Coral, 2774, obrigado. Chegou no 1-3-4, pronto para decolagem. Chegou 1-3-4, autorizado. Alinhar e decolar, pista no 0, vento no 60 graus com 0,7 pés. Autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, no 1-3-4. Salvador, Rio 5974. 5974, prossiga. Solicita a proa 230 para evitar formações. Sim, por quantas milhas e o 5974? 40 milhas. 20. 40 milhas ou 6212? 6212, completa a final do procedimento ILSX, sim. Chame torre no 118-95. 895, 6212. Torre Salvador, boa noite, Oceaner 6252, 6212, corrigindo, estabilizado, ILS X-Ray da 1-0. 2-1-2, continue a aproximação, guarde autorização de pouso, vai entrando 60 graus com 6219. 6212. Na 6212, vento 1-5-0 graus com 62 de nós, pouso autorizado, pista no zero. Livre pouso na 1-0, Oceaner 6212. Voo 1-1-3-4, veículo 55, chame no 20-8, boa viagem. 20-8, boa noite, voo no 1-3-4. Salve Salvador, boa noite. Voo 1-3-4, decolou na Porcajã, Maracaju. Voo 3-4, contato radar na decolagem, subiu para nível de voo 350, após 2000 pés, veio direto Jama, após Jama, Maracaju. 350, após 2000, Jama, após Jama, Maracaju. Voo 1-3-4. E o 5974, chame Centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.10. 12835, alterna 125 no 0, Rio 5974, grato, bom trabalho. Igualmente, bom voo. Controle Salvador. Azul 4959, me escuta. Tá 5, 6 milhas, sudoeste do VRD Salvador. Serviço radar está encerrado. Chame agora controle Ilhéus na frequência 120, decimal 1. Controle Ilhéus 1201, azul 4959. 2612. Seu solo foi o 59. Chame no 2 e no decimal solo. 2129. Ano 34, chama centro Recife, 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 2545, 2085, bom número 34. controle Salvador, boa noite, é o 2224 da Passaredo, ciente da uniforme. Passaredo 2224, boa noite, acendo identificação, vou direto do UNA, reporta unidade descida. A identificação, voa direto do UNA, tínhamos preparado a Bonerd. O 2224, só deseja realizar a chegada completa voando com média? Não. Vamos voar a Duna então, tá presente. A gente vai na Pro de Duna, só segue como número 1 na aproximação, reporta no ideal de descida. Maravilha, perfeito. Vai na Pro de Duna, o 2224. Seven 1-3, good evening, Coke identification, fly head both position to intercept both arrival report ready to descend. Please sir, Coke identification. Roger, flying both intersection for both 1, arrival 2713, your property. 2713, you're on the radio contact, 6-8 miles north of Salvador, VOR report ready to descend. Passareiro 2224, agora no ideal de descida. Passareiro 2224, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, aguarde autorização do final do procedimento ILS-X-ray. 2000 pés, 1-0 no meio, ILS-X-ray da 1-0, aguarda o 24, graças. Runway 10, alright. Net 024, aqui é Fatih Golf Runway 10, wind 140 degrees, 07 knots. Clear 4, net 10, take off, runway 10, Pascal 024. Azul 2774, controle Salvador. Escuta, 2774. Azul 2774, passando posição coral, serviço radar encerrado. Chame controle Ilhéus na frequência 120, decimal 1. Controle Ilhéus 201, 2774, boa. Boa. Zero, two, four, Abonnet, one, four, contact 1208, site. 208, boa noite, Portugal, 024, obrigado. For departure, boa noite, Portugal, 024, heavy, and summer departure. Portugal, 024, heavy, radio contact and departure. Climb until flight level 110 on Thomas departure. Climb flight level 110 on Thomas departure. Report code 024, in case of communication failure, after passing 3-5 miles of Salvador VOR, it's clear to climb until flight level 350. In case of lost comp, at 35 miles from Salvador, clear to climb, flight level 350, so 024. Putkal 024, traffic information, traffic 2 o'clock, 32 miles south westbound, maintaining flight level 180. It's an Alpha Tango 72. 024, Roger. Azul 2713, informação de tráfego, tráfego 11 horas, 30 milhas, rumo nordeste, passando nível de voo 060 para 1190, Airbus 330-200 da Air Portugal. Roger, that's the sound. Zero 2224, está autorizado a tomar o procedimento e ele é feito em 0 Salvador, repasse estabilizado. Dois, dois, quatro, repartará estabilizado. Azul 2713, descend to flight level 120. 120, just a one. Maintaining flight level 110 and crossing the traffic now. You're crossing the traffic now, sir. Climb and maintain flight level 350. Flight level 350, call 024. Azul 2713, descend to 4000 feet, TNH 1016. Not 4000, 1016, 2713. Salvador, boa noite, 6250 da hoje, informação uniforme para 1150. Puxa 6258, acione identificação, deixa para nível de voo 050 na Proa de Duna. Ajuste em Salvador 10116. Proa de Duna para o 050 1016, 6258. Foxtel 024, contact 26 Central frequency 125.45, if enable 126.85. 125.45, secondary 126.85, that's all 024, 1-8. Right. Zoo 2713 canceled all restrictions ahead. Descend to 2,000 feet, KNH 1016. Cleared final X-ray approach, runway 10 of Salvador, report established, all localizer. Down to 2,106, clear trial X-ray 10213, we report established. Passaredo 2224, estabilizado, localizador. Passaredo 2224, completa final do procedimento ILS-XA pistão no zero de Salvador. Chama a torre frequência 118.95. Chama completando com a torre 11995, obrigado, boa. Confirmando 118.95, 118.95. 11895, obrigado. Torre Salvador, boa noite ao 2224 Passaredo, está estabilizado, trem baixado e travado. Boa noite Passaredo 2224, vento 160 graus com 7 nós, pouso autorizado, pista na 0. Tem livre pouso na 10 ao 2224. Zoo 2713, traffic information, traffic 11 o'clock, 14 miles,